um bangalô, um ninho, uma casa de amor, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de pai, amor de mãe, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é tão triste, Senhor, viver na solidão. Mas, se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem aí reclamarei, nem te maldirei, porque eu te tenho a ti. E te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em ti, pelo teu infinito amor, pelo fato de sermos espíritas, por Chico Xavier, por Allan Kardec, por Bezerra de Menezes e por tantos apóstolos do bem, por Maria Santíssima e, por fim, pelo teu Filho Jesus. Por essa estrela de primeira grandeza que veio à Terra para nos falar do amor, da caridade, da fraternidade, pelo sublime pastor de nossas vidas, pelo anjo que vela por nós, pelo esse sol de amor, de esperança e de paz. Deixa-nos te dizer muito obrigado, Senhor, pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz. Muito obrigado. Muito obrigado, família. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Muito obrigado.